autorizado na ILS reporte estabilizado. Após etapa 2014, autorizado ILS reportado estabilizado, 3896. Azul 4207, desça para 4000 pés, que negar 1014. 4207. Desça para nível de voo 050. 050, azul 4060, tinha entendido 040. Desculpe, senhor. 050. Azul 4207, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 240. Seu limite AVDR 130, Simbra. 240, 4207. Salvador, o Patapango Alfa, Victor Juliette, visual com clã. Victor Juliette, posso rotatória? Copiou, poderia confirmar para o Alfa, Victor Juliette? Patapango Alfa, Victor Juliette, reporte rotatória. Reporta rotatória, Alfa, Victor Juliette. Gol 1260, SAMI Recife, frequência 1260.85 ou 1330.65. 1265, 3365, 260. Azul 4207, reduza para 1709. 70 para 207. Patango Alfa, Vitor Juliette, para ingresso no circuito, chame torre, frequência 1.18.6. Para ingresso, chamará a torre no 1.18.6. É o TAM 3895? TAM 3895, formação em curso OSCA, Guarulhos 340, copia? Viu? Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 1.0, curva direita, no perfil da saída da EL. Leda, após posição Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra, quando intercepta Upper Zulu 44 e segue conforme a rota do plano. Controle 199.35 e aciona 5163 no transponto. Gente, voa final da 17, reporta 2 milhas da 17, Alfa Vitor Juliette. Saiu Uniforme Zulu 44, 5163 no transponder e o controle 119.35. Fechamento correto, portão 02, chama pronto para o especialamento, então 3895. Sim, chamará. Vamos, Salvador, é o papapapá Mike Golf Mike, bom dia. Papapapá Mike Golf Mike, bom dia, confirmando o grupo de Zulu Simões Filho e prossegue 500 pés. Ah, eu... Ciente. E só confirmando, a intenção é decolar já a partir do passe da Pata, comprou a norte para o destino? A partir do passe da Aerostar, comprou a norte. A Aerostar, ciente. Então autorizado Simões Filho, 500 pés. Decolagem comprou a norte em coordenação com a torre a partir do passe da Aerostar. Controle opera em 199.80, a torre em 198.6 dúzia e aciona 0114 no transponder. 0114, 198.6, decola do pátio para o norte para o aeroporto. Afirmativo, confirma o POB? 0-único. 0-único, acionamento táxi, decolagem, transfere a torre em 198.6 dúzia, o ajuste no 0-14, bom voo. Bom trabalho. Meia passando, espero baixar travado visual. Vai atingindo 050, azul 4060. Azul 4060, desça para 3.000 pés, que na gauna 0-4, mantém a proa 030. Mantendo a proa 030, descendo para 3.000 pés, azul 4060. Azul 4060, correção. Curva esquerda, proa 020. Seu limite é o custo localizador. Estacionamento no Pátio 5, chama pronto para o táxi. Gente autorizado até o ponto de espera da Tatal, Mike, Golf Mike. Flash final, chama torre 118.6. Gente, eu tenho dois tráfegos, um agora na final da 10 e um na final da 17. Só um minutinho para a decolagem, ok? Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 17, Alfa Vitor Juliette. Continua a aproximação, aguardando a autorização, Alfa Vitor Juliette. 3896, livre pouso na 10, 120 com 10, o vento. Livre pouso na 10, 3896. 60, curva para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 070. Direita 070. Vitor Juliette, autorizado pouso 17, o vento 120 graus, 10 mais. Autorizado pouso, Alfa Vitor Juliette. Mike Golf Mike, totalmente pronto. Informo o Charlie 150, Alfa Vitor Juliette, 1 milha da cabeceira 17. Autorizado decolagem com proa norte, o vento 120 graus, com 10 nós. À esquerda do eixo 17, o Mike Golf Mike. 3896 no solo aos 36, direita 121, no décimo 9. 219 à direita, obrigado. O Salvador é o TAN 3890. TAN 3896, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição 62. Alfa Juliette para 62. 3896. Descendo para 2.000 pés, já estamos estabilizados, senhorita. Torre, o Mike Golf Mike fora do solo. Gente, o Mike Golf Mike com proa norte, o vento, correção, decola os 37. Chama agora o controle em 119.8, confirmando a prosseguir para o hangar a 3 milhas da final da 17. Negativo, vou pro CIA, CIA, lá depois da 324. Gente, 19.8 agora o controle, tem um bom voo, Mike, Golf Mike. Mike, obrigado aí. Controle Salvador, é o papapá, Mike, Golf Mike. Bom dia. Azul 4207, livre pouso na 110, vento 110 graus, 10 nós. TV Pouso 4207. Uno 9.8. Mike, sim. Cruzado por onde aqui, ó. Mike. 060. Uma milha do externo. Reportará baixar travado. 4060, ciente, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguardando informação de pista livre. Aguardará pista livre, azul 4060. Baixado e travado, azul 4060. Ciente, continua a aproximação, aguardando apenas pistão no zero livre, azul 4060. 60, reportará. Azul 4207, solo 39, libere próxima direita via Fox, chama sol em 121, decimal 9. 29, já na Fox, azul 4207. Salvador, azul 4207, estou na Fox Tati. Azul 4207, autorizado táxi até a Taxiway Juliette, pela Taxiway Alfa, morte não Juliette. Pela Alfa até a Juliette, autorizado, azul 4207. Salvador, está 3895, está com 133 a bordo, autonomia 4 horas e 1, hotel no Galeão, solicito táxi. Ah. Fala, meu rei! 133 a bordo, autonomia 4 horas e 1, até no Galeão. Gente, TAM 3895, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Índia. Torre 118, decimal 6. Ok, táxi livre ponto de espera via Índia, 186, 3895. 220, acendo identificação, desça para nível de voo 050, continua de chegada a mão. Confirme, senhora. Desça para nível de voo 050, continua de chegada a mão. Ok, a chegada a mão. Então ele foi solicitado por onde a mão de conquista, foi dado por onde coque, não é isso? Afirmativo. Eu só estou me questionando porque a distância de 36 milhas a mais na minha navegação, estou pousando atrás de Salvador que eu estava no horário. Ciente. Ok, muito obrigado. Azul 4060, solo 41, libere próxima direita via Fox, se chama solo em 121, decimal 9. 219 na Fox, azul 4060. Salvador, 1270. Firme. 360, por gentileza, para Guarulhos, está ciente do ativo. Guarulhos 75728, desça para nível de voo 060. É autorizado 060. Pode vai estar, senhora. Negativo na Prodimário. Negativo, vai na Prodimário. Trip 5220, desça para nível de voo 050. Até o 050, Trip 5220. A zero. No 270, tá pronto pra cópia? Firmo. No 270, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10 com curva pela direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, onde intercepta o Zulu 21. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5004. Correção, 5404. Ok, autorizado 360 para Guarulhos. Decola pistão no zero, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa, Zulu 21. 19935, controle, a torre 1186, 1186 e o curva transponder é 5404. Treinamento correto, reporte pronto para acionamento. Tá. Decolado aos 44, controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, TAN 3895. TAN 3895, contato radar, para nível 340, saída da EL. 340, na da EL, poderia voar da EL? Afirmativo. E direto da EL. No 777, pronto pra cópia? Pronto, 777. No 777, autorizado Salvador, Porto Seguro, nível 320. Decola da pista 10 com curva pela direita. Saída da EL, após da EL Leda, após Leda direto até Porto Seguro. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5167. Autorizado Porto Seguro 320, decola com a curva direita, da EL, Leda, depois direto Porto Seguro. 1935 ao controle, 1862, 5167 no transponder, gol 977. Protegimento correto, reporte pronto para acionamento, 1777. Reportaremos, já. Controle o trip, mantém 240, quer que reduza? Pode manter 240, trip 5220. É, o 5220 manterá 240, obrigado. Olha, o Tchalhão passando, passou Farol da Barra, tá visual já com Serra Juliette Bravo Delta. Acabou. Tá bom, meu Chanel Fantango, livre frequência para moderação. Não, porque o Chanel Fantango está em entendimento 1 para 1 barra 2. Tá bom, meu Chanel Fantango, livre frequência para coordenação. Dado livre para coordenação. 70 para o 60, AV 5728. AV 5728, ciente. Trip 5220, desce para 2 mil pés, QNH 1-0 no 3. Autorizado sinal LF, reporte estabilizado. 1-0 no 3, ajustado até 2 mil. Chama estabilizada. Trip 5220. AV 5728, desça para nível de voo 050. É o 50, 5728. WebJet 5728, reduz a velocidade para 2109. 2109, reduzir. O trip 5220 vai manter 240 até bem próximo ao Simbra, ok? Ciente, trip 5220. Controle 6740. Controle 76740, sua identificação, desça para o nível de voo 050, continue chegada a Mari. Mari 50, identificou, 6740. Controle 75728, informe a velocidade indicada. Aqui a senhora solicitou, 210. Ciente, objeto 5728. Atingiu 50, 5728. Objeto 5728, desça para 3 mil pés, QNH 1-0 no 3, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 350, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 350, descendo para 3000,0 no 3, limitado do curso do localizador. Confia a posição do tráfego, por favor, senhora. Afirmativo, o tráfego na posição de 10 horas, a 1 3 milha, um alfa tango 72, descendo para 2 mil pés. Plano 3895, Santos em Recife, frequência 125 decimal 1 ou 133 decimal 25. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, autorizado até o 50, tem a Oscar, transferência. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, ciente, continue chegada, Mari, desce para nível de voo 060. 60060. WebJet 5728, para interceptar o curso do localizador, direita 060, desça para 2 mil pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Direita 060, descendo para 2000, com 1013, reporta lá. Trip tem lá estabilizado, localizador, tem o campo à vista, Trip 5220. Trip 5220, complete, final, Samitor, frequência 1-8, decimal meio. Torre 18-6, obrigado. Torre Salvador é o Trip 5220. Trip 5220, bom dia, só confirmando já baixar a travada. Ainda não, senhora, vai passar a cimbra ainda aqui. Sim, se reporta três pousos baixar travado, para cheque o ajuste no 0 no 3 e o vento 1 no 3, 0 graus e no 2 9. É, Trip 5220. Seu 5223-0 da Trip passou sim, vai baixar e travado. Ciente, livre, pouso, pistão no 0, vento 1-20 graus, 1-1 no nós. Trip 5220. 5220. Pode 76740, após o TAP, desce para 2000 pés, QNH1 no 0 no 3, autorizado no LS, reporte estabilizado. 2003, vai chamar estabilizado. 7740. WebJet 5728, tráfego que o precede a 7 milhas, complete sinal, chame torre em 1118, decimal milha. 18-6, boa. É o 5728, positivo? Positivo. Protegeu pra mim. Confirma, WebJet 5728. 5728. Abjet 5728, bom dia, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Para informação, a TR da Trip, aeronave precede, cruzando agora o eixo da cabeceira no 73. 7. Dia, 3216, Oscar. Sam 3216, Sam, identificação, desça para nível de voo 060, continua a chegada a mar. 060 Mari, 3216. Papá Romeu, Whisky Bravo Whisky, desça para nível de voo 050. 050 Whisky Bravo Whisky.